face. Você discou 732-5298. Não posso atender o telefone agora. Vou telefonar para você quando possível. Por favor, deixe seu nome, número de telefone e recado depois do bip. Márcia, aqui fala Alberto. Vamos jantar no restaurante Estúdio 3 amanhã? A mesa já está reservada. Vou estar lá às 8 horas. Por favor, telefone para mim para confirmar. Um beijo.